Tira uma dúvida aqui. O tempo que passou longe de mim fez bem ou não te fez tão bem assim? O que eu sei é que tá bad por aqui. Será que já se acostumou a dormir com dois travesseiros e não disputar espaço no chuveiro? E acordar sem o meu beijo, chato despertador. Será que já se acostumou? De volta pra minha.